começa isso. É. Minha mãe ainda estava viva, mas mesmo doente. E eu um dia, então, eu estava triste na sala, eu escutei bater numa enxada como se fosse um sino. 3 vezes. Eu falei, vou ver o que, que é isso. E era ela que estava no muro. Ela pendurou uma enxada numa árvore, sem o cabo da enxada, só a lâmina. E ela batia nisso. E aí, quando eu apareci, ela estava rindo, sorrindo, fez um sinal para mim com a mão, vem aqui, com a mão. Aí eu fui e falei, olha aqui, eu trouxe para você. Se depender de mim, você não vai passar fome, não. É, eu estou aqui, olha que coisa, né, esquisita. Ela, espontaneamente, eu falei, o que, que é isso? É café com leite, tem bolo de fubá, tem bolo de trigo, tem torradinhas, tudo numa bandeja fina e comprida em cima do muro. Eu estava com fome mesmo, mas eu aceitei. Eu não tenho orgulho. E ela falou, puxa, você é magro, não? Eu falei, ah, eu nasci assim. A forma era assim, eu saí do jeito que eu sou. Você não é magro de não comer. Não, eu sou magro, posso comer um bonde, mas eu fico magro do mesmo jeito. Ela gostava de fazer ela rir, sabe? E ela tinha um pouquinho de olheira. Eu falei, essa olheira esquisita que você tem. Ah, eu tenho ficado um pouco de tempo sem dormir. Eu estou sofrendo aqui porque minha madrasta me põe muito serviço para mim. Torcer roupa, torcer lençóis, lavar roupa pesada. E eu estou sofrendo muito, não sei o que eu faço. Você me dá uma força, Zé, me ajuda qualquer hora. Ah, pode deixar, qualquer o que for acontecer, você pula esse muro, vem aqui pro lado de cá. E ela falou, ah, não precisa tanto assim. Mas eu descobri que eu gosto de você. Ah, tá bom, boa coisa. Todo mundo gosta de mim. Até eu gosto de mim. Ela falou, você gosta de você mesmo? Que coisa esquisita. Eu falei, é brincadeira de criança, um brinca com o outro. Ela falou, tá bom, Zé, olha, você pega a bandeja, leva lá dentro, serve a sua mãe também, depois eu pego no muro. Você dá licença que eu tenho que passar roupa. E ela saiu e foi lá pra dentro. E eu fui lá pra dentro, um bule grande, com leite com café. Minha mãe assustou, falou, ai mãe, toma alguma coisa, ela não quer comer, beba leite com café, e ela bebeu, e assim foi passando. Depois eu pus a bandeja no muro, ela pegou, e ela foi para dentro. A mãe dela sempre ficava olhando no vitrô, sabe, com uma cara feia, ela não gostava que ela conversasse comigo. E a menina então foi para dentro, e o tempo foi passando. Outra vez, ela me chamou de novo, bateu com a enxadinha, eu fui lá, tinha duas marmitas com comida dentro, carne moída, pedaços de frango, arroz, feijão. Olha, Zé, eu te falei, né, que por causa de mim você não ia passar fome, né? E eu pegava ela e eu levava para dentro, fica lá dentro que eu tenho que fazer, não dá tempo de eu ficar aqui conversando. Outra vez ela apareceu para mim, tudo em pouco tempo. Um dia, ela me chamou e eu apareci na porta da cozinha, que ficava um pouco distante do muro. E eu ia subindo assim para chegar perto dela. Ela falou, puxa, Zé, como você está lindo hoje. E eu falei, mas lindo o que, rapaz? Com uma roupa velha, feia, magrela. E pensei comigo, né? Eu olhei e falei pra ela, ô Edna, é os seus olhos verdes de esmeralda, lindo é que me acha eu do jeito que eu sou. Tá nos seus olhos. É, a gente é criança, é bobão, tudo, mas chega uma hora que vem na boca e fala o que sente, né? E começamos a conversar. E comecei a conversar com ela, cheguei perto do muro, ela teve a ousadia, ela me segurou na minha mão e no meu braço. E eu olhei assim, poxa, essa menina, meu Deus do céu, pegou no meu braço, na minha mão. E ela conversava falando comigo e alisava o meu braço. Ela estava querendo fugir de onde ela estava. Pois é, Zé, olha, eu preciso fugir daqui que eu não aguento mais. Isso aqui, ela é minha madrasta, mas ela não tem amor de mãe em mim, não. E eu tenho vontade de fugir daqui. Eu falei, eu topo, eu estou querendo fugir de onde eu estou também. Qualquer hora nós fugimos, eu arrumo tudo. Nós fugimos no trem de carga que vai para Santa Eudócia, Água Vermelha. Água Vermelha, meu avô tem um sítio lá, nós vamos morar lá, ficamos escondidos. Lá é um paraíso para o resto da vida. E começamos a traçar os planos de fugir. No dia de fugir, nós combinamos de manhã, a mãe dela foi no dentista, a madrasta, e nós saímos para a rua, andando. Ela com a trouxinha de pano, com roupas dela, e eu com a malinha, e fomos andando pela Rua Jesuína até chegar lá em cima, no fim, onde o trem atravessava, cortava a rua. Agora fecharam ali. E o trem, a bitola estreita, era muito comprido, às vezes parava e ficava 2, 3 vagão ali, parado. E eu, o plano nosso era correr, abrir a porta do vagão, subir e ir embora. E o plano estava bem traçadinho, tudo, combinamos, saímos. Chegando lá, o cara do pai dela apareceu. O pai dela foi buscar ela. Alguém disse que a gente estava fugindo, né? Uma malinha na mão, uma trouxinha, e algum vizinho deu o dedo duro ali. E ele falou, eu falei gelado, olha o seu pai aí, acabou a nossa fuga. E ele veio, vamos passear, sobe no meu carro. Trem é para carregar gado e carga. Sobe no meu carro, vamos passear, nós vamos voltar para casa. E trouxe nós para casa. Ele não deu a ideia que sabia que nós estávamos querendo fugir. Ah, eu era pequeno também, tinha 13 anos só. Então, de certa maneira, essa amizade... Já era. Sonho, essa vontade que veio na vida. Era um amor inconsciente. Isso, não era aquele amor dos adultos, né? Não. Era uma coisa totalmente inocente, né? Amor. Sem ser premeditado. Acontecia por acontecer mesmo. Amor puro. E como foi quando ela sofreu um acidente? Em que momento que vocês estavam nesse amor puro entre vocês e como é que foi esse choque aí? Aí eu estava no muro conversando com ela, a mãe dela chegou. Chegou e falou, eu não falei para você não ficar mais perto desse rapaz, ele tem doença contagiosa, vai pegar em você. Eu não falei, não mãe, ele não é doente, ele gosta de mim, nós estamos só conversando. Já para dentro, fez ela ir para dentro. E ela então, e ela voltou para mim, a mãe dela falou, olha, você não me apareça mais nesse muro, tá bem? E eu fiquei quieto. E ela foi indo. Quando ela chegou na metade do quintal, a menina quis voltar para falar comigo, correndo. Ela tropeçou e caiu sobre o canteiro de flores e tinha uma pequena acha de madeira. E ela caiu e se machucou a frente, assim. E ela então pegou a menina, depressa eu pulei o muro, fui lá para socorrer, ela fez eu voltar, enxotou a mãe dela, eu voltei e ela pegou ela no colo e levou a menina para dentro e ela lavou a garota, pôs remédio, pôs mercúrio cromo, naquele tempo usava, e pôs um esparadrapo, tudo, mas não fez mais nada. Dali uns dias ela veio no muro outra vez. Isso aí, eu não tô boa não, tô com febre. Eu tô vendo tudo meio embaralhado. E acho que eu não sei não se eu vou viver. E ela falou pra mim, que isso, Edna, não diga isso. Ela chegou bem perto de mim, me abraçou e falou, Zé, se eu morrer, você não vai se esquecer de mim, né? Mas como eu poderia esquecer de você? Como? De que maneira? Zé, tá bom. Eu vou lá pra dentro, então. E outra hora a gente se vê. E ela foi pra dentro. No dia seguinte, ela começou a passar mais mal ainda. Aí o pai dela correu, pôs ela no carro, levou no ambulatório da estação. E quando ele chegou lá, o médico examinou, falou, olha, seu O senhor tinha que ter trazido ela 2 dias antes aqui. Ela está com o tétano, não tem mais jeito. O soro no antitetânico não vai mais fazer efeito, não adianta. O senhor vai perder sua filha. O homem ficou que nem louco. Pôs ela no carro, voltou. O que você fez? Falou com a esposa. Eu escutava a voz dele só falando. Eu mato você, eu vou matar você. O que você fez com a minha filha? Vamos perder ela. O que ele falava alto. E ele não se conformava. Ela faleceu. E eu fiquei sabendo no dia seguinte que ela tinha morrido. Como é que foi para você receber essa notícia? Nossa, mãe do céu. Também morreu meu pai. Morreu minha avó. Minha mãe também. Mas ela também não é de se acostumar, né? Eu passei mal, fiquei nervoso, tudo. Mas eu me aguentei. No dia seguinte, o velório... Eles não punham a pessoa logo no caixão, punha na mesa. Ela estava com a roupa, com o vestido cor-de-rosa, com o rosário na mão, com as mãos postas. E eu fui entrando, eu cheguei perto, assim, eu olhava, ela estava com os olhos abertos. E a mãe dela e o pai dela do lado, tinha umas meninas do lado, choravam, também eram amiguinhas dela. E chegou na hora do velório... O homem da funerária chegou com o caixão, puseram ela no caixão. Eu falava, tem tanta pressa de ir assim embora com ela, já deu o tempo certo. É preciso fazer o sepultamento. Então, eu não queria ir no cemitério. O pai dela falou, vamos também, vamos comigo, assim você me faz companhia. E eu era uma amiguinha sua, não era? Eu tinha uma afeição para ela. Eu peguei ela no berçário, quando era um nenezinho, miudinho de tudo. Peguei ela com carinho no colo. Eu amava essa menina como se ela fosse minha filha biológica. E aí eu acabei indo junto com ele. Chegou lá no cemitério e fizeram sepultamento só com terra por cima. Não tinha túmulo, uma cruz. E aí eu não queria mais vir embora. Eu fiquei ali perto... Ele falava, Zé, vamos embora, não adianta ficar aqui, já são quase 6 horas, o cemitério vai fechar. Eu falava, Seu Geraldo, eu vou passar a noite aqui, eu não quero ir para casa. Ele segurou no meu braço, me fez eu levantar, falou, Zé, seja forte, rapaz. Ela não está aqui, é só o corpo, a alma dela já foi para o céu. Vamos para casa, vamos no meu carro. Ele me trouxe de carro na minha casa. E ele se despediu de mim. Eu falei, agora eu vou embora, seguir outro caminho. Eu entrei na casa onde eu morava, assim mesmo. Entrei lá para dentro, tomei um pouco de água da torneira e sentei numa cadeira em frente ao poial do fogão. O poial é onde colocava as lenhas. E eu cochilei. Fiquei ali cochilando e meio dormindo assim, eu escutei bater na enxada. O mesmo toque que fazia quando ela estava viva. Eu levantei depressa, falei, oh, puxa vida, saí pro quintal. E eu olhei assim lá fora, o vento balançava o galho da árvore e a pecinha batia na enxada, bem, parecia. Eu me representava que era ela que estava me chamando. Era o vento que batia na árvore e fazia o barulho na enxada. Aí eu saí para fora, olhei um pouco na casa, me despedi dos meus parentes, que já não estavam mais lá, e saí, deixei a casa vazia. Deixei a casa vazia, a cama de jornal, fui embora. E foi a última vez que você viu essa casa? Foi. Aí eu saí andando para a rua. Aí eu fui pro Cine São José. Aí, então, no roteiro muda, né? Uhum. Aparece os meus pés andando, o tempo passando. Aí já aparece eu com 17 anos. Sim. Pra gente marcar aqui, a Edna morreu com quantos anos? 15 anos. E você tinha 15 anos também? Eu tinha 13. Naquele tempo, os namoradinhos não era como hoje, né? Já abraça, já faz... Né? É uma liberdade, né, de amor que existe hoje. Não é indecência, não é? É a liberdade. Deus deu o ser humano para ter liberdade, não é mesmo? Não é para ser escravo de opiniões públicas, né? De pessimismo. Então, e naquele tempo a gente já era mais reservado, tinha fiscais de menores que prendiam-se, namorados estavam na rua se abraçando. Era muito diferente em 1943. E hoje é muito mais bonito, os mocinhos, moços podem se abraçar, beijar na rua, né? É uma coisa muito natural. É uma coisa que Deus criou. E e outras meninas, você amou outras mulheres também, Zé? Depois da, eu estava no transe ainda da perda da Edna. Eu saí de casa na rua. Eu estava na rua, sim, era na Embeira, tinha perdido minha mãe, perdido a menina, a Edna. Acabou quase tudo. Eu estava num transe danado. Não tinha outra garota que gostava de mim. Minha aparência estava assim, um pouco ruim, magro, mal vestido. Eu estava... quase não tinha roupa. Uma calça comprida que eu tinha, minha mãe ganhou, comprou numa loja dessas de brechó, barata. E o sapato também, eu estava sofrendo porque eu não estava acostumado a usar sapato, não gostava. Formava bolha, esfolava o pé. Mas e depois? Aí eu fui pro Cine São José, aí o Libinha... A gente está falando da Edna, né? Essa questão de relacionamento afetivo, porque, por exemplo, no roteiro, é tudo baseado no seu amor pela Edna, né? Assim. Então, eu queria saber se você se apaixonou por outras mulheres na sua vida. Não, eu só lembrava dela. E eu achei uma foto dela, de documento, eu tinha no bolso, na carteira, mas depois eu perdi. Mas eu lembro bem como ela era. Ela tinha o cabelo loiro, tinha o rosto meio pálido, alguma sarda só no rosto, pouquinho, e os olhos castanhos. Não, era verde os olhos dela, era verde, não era castanho, era verde, um verde meio escuro. E era simples de tudo, não tinha batom, nada, o rosto magrinho, mas era bonitinha, não era feia. Não era linda também, aquela beleza que todo mundo olha, sabe? Uma simples, né? Uma moça simples. Não era bonita nem feia. A beleza dela era o amor dela, a simpatia. A personalidade física e alma dela era outra. Porque tem moça que tem uma personalidade e alma que reflete no rosto. Então, o rosto, você não está vendo se é lindo, se é bonito, se ela tem um nariz meio grande. Não quer saber. Você viu a alma dela. É alma para alma, né? E é isso que ela era. E depois, ela não saía do pensamento. Eu ia trabalhar, eu via ela do meu lado, em pensamento. E foi indo com o tempo, mas até hoje eu lembro dela. Até hoje. Meu cunhado falava, Zé, você precisa casar, nem que seja com uma mulata, que tem, elas são amorosas, são mulheres também de valor, onde se viu, fica aí solteirão, o que você vai ser de você no fim da vida? Ah, não sei, tem asilo, por que, que eu vou me esquentar a cabeça? Ele falou, mas Zé, mas se fala em asilo agora, o que, que é isso, meu cunhado? E ele falava que eu tinha que casar, mas que casar, me fala, mas eu de jeito. Casamento é responsabilidade, vem filhos, morre os filhos, você fica naquela angústia, naquela aflição. Eu já sofro de tanto a perda de entes queridos, se casa, como? Nem me fala em casamento, eu estava perturbado. E eu fui trabalhar no Cine São José. Eu falei, eu vou casar com o trabalho, vou falar para ele. Vou trabalhar. Se um dia alguém quiser... Eu tenho que, aí tem que haver polaridade, porque uma roda só não toca o carro, né? Tem que ter duas ou mais. Então, eu pensei, se um dia alguém me quiser, eu caso. Mas, assim, casamento não é o sujeito... É, parece que é o caçador, caça a mulher para casar e ter a mulher para ele. Não é assim tanto, né? Senão, caçador de mulheres, é. É, que nem os filmes de cowboy, né? O mocinho vem correndo, cata a moça pela cintura e sobe com o cavalo e foge com ela no cavalo. É uma caçada cinematográfica, né? Mas às vezes é copia da própria vida também, né? Sim.